podcast for Sword Only. Salve, salve, salve, salve, ai, ai, imundice, eu sou o Infame Pig e esse aqui é mais um Doc Sujo. Hoje eu converso com mais um maluco dinossaurico do rap, do hip hop, do Vale do Paraíba, correria, produtor, meu amigo do MC. Quero lembrar a todos para ir seguir a gente ali no Twitter, @doc_sujo, no Instagram, @doc_sujo e na twitch.tv/docsujo. Segue a gente lá, dá um salve, comenta aí as barbaridades que a gente fala durante o episódio, corrige porque o que não falta é merda jogada pra cima e é isso aí. No comecinho desse episódio teve um probleminha no meu áudio, mas é coisa que passa ali nos primeiros 15 minutos e depois você já começa a escutar certinho essa doce voz que... E chega de perder tempo e vamos logo pra esse episódio que ficou da hora, firmeza? Salve, meus queridos que estão assistindo o Doc Sujo. É nóis, caralho. Tamo junto. Tô escutando. A sorte deles é não ver a nossa cara feia depois. Você cresceu aqui em São José mesmo, né? Nascido, criado e vivido aqui. Meus primeiros 20 anos foi ali no 31 de março. O bairro chama 31 de março, no Parque Industrial. Aí depois... Eu morava com os meus coroas, eles mudaram para o Jardim Cruzeiro do Sul, é o extremo sul aqui, depois do Campo do Alemão, lá para cima lá. Sim. E depois me mudei aqui para a casa dos meus sogros aqui, moro aqui no fundo aqui, onde é o estúdio Pura Rua. Mano, quando você começou ali, você começou, era o La Tormenta, mano? Você começou, teve alguma coisa antes do La Tormenta? Não, teve antes, teve uma caminhada com os nossos MCs, que eu conheci ali, na verdade, assim, o meu primeiro passo dentro do rap foi o Zelito, mano. Na época, cara, eu, tipo assim, era muito molecão, assim, né, e inclusive a mãe do Rony ainda mora ali no Parque Industrial, mas o Rony na época morava com a mãe dele ali, e todo mundo ia na casa do Rony pra ensaiar. E aí, até hoje tem uma parada que chama Satumar, que é tipo uma casa de cultura, pá, assim. E aí teve uma vez que tava tendo uma apresentação do Zona Sul. E eu fiquei vendo toda a apresentação, porra, achava muito foda o som dos caras, pá. E daí depois saí fora, acabou a apresentação, saí fora, fui comer um cachorro quente. Aí daqui a pouco colou o Zelito do lado, na maior cara de pau. E aí, mano, você tava vendo o bagulho ali? Ele tava, mano. Você gosta de um som? Gosto, mano. Ah, beleza, então vamos ali comigo. Vamos, mano, e aí foi, mano. A gente fez amizade assim. Aí catei a barquinha, fui embora, fui junto com o cara. A gente foi, putz, a gente colou na casa de umas amigas dele. E aí depois ele falou, amanhã eu passo aí, vai ter ensaio e tal. Eu falei, ensaio? Eu falei, mano, ensaio. Aí os caras, aí foi no ensaio que eu colei. Aí ele falou, o moleque mora aqui perto. E aí eu conheci todo mundo. E durante um bom tempo ali no Zona Sul, MCs, eu era tipo hold, tá ligado? Carregava as maletas do DJ, pá. Ajudava a trocar os discos ali na hora do show. Aí até que um dia eu apresentei uma letra pro Zelito e ele falou, mano, você vai fazer essa letra aí na introdução do, do show. Eu falei, putz, mano, mas você tem certeza? Não, você vai fazer. Eu falei, ah. E aí eu fui, fiz, deu certo. E aí começou mesmo. Antes disso eu tinha tentado na escola, mas não foi muito bom não. Assim, a tentativa foi bem, bem ruim. Eu falei pra mim mesmo na escola que eu nunca mais ia pisar em cima de um palco. E aí depois tava lá com o Zona Sul MCs. E ali foi o começo e tal. E aí, e na época, eu sempre martelei, assim, porque o Zona Sul era, tipo, por exemplo, a festa da macarronada que tem lá, do Dia do Trabalhador ali no... Era, tipo, os caras, todo ano, era chamado pra cantar naquela festa e todo ano dava 5 mil pessoas lá assistindo os caras cantando. Eu falei, mano... E todo ano, eu falava assim, vinha alguém perguntar de CD. E eu, desde essa época, falei, cara... Beleza que é difícil, mas vamos tentar, vamos ver algum estúdio e tal, mano, pra gente tentar gravar. Mas aí tinha um monte de empecilhos financeiros que não deixavam. E... Mas assim, foi uma época muito boa, eu tive um tremendo aprendizado, assim. O Zona Sul foi uma escola pra mim, igual foi pra um monte de gente aqui da cidade. O Zona Sul foi uma escola não só pra cidade de São José, pro Vale, pra quem conhece o rap aí faz tempo, sabe? Sim. Que o Zona Sul é um patrimônio do rap aí. Porque os caras sempre tiveram essa ideia de fazer a posse, né, mano? Que a gente chamava de posse, né, mano? Eles sempre agregaram, sempre teve muita gente ali em volta, lançando ritual e fazendo essa ponte, né, mano? Levando pra cima do palco, assim, né, mano? É da hora mesmo, Zona Sul, né? E daí do Zona Sul, daí sim veio o Tormento. É, aí do Zona Sul veio o Tormento, né, na verdade. Chamava Tormento, primeiro grupo que a gente teve. E o Tormento foi um grupo paralelo ao Zona Sul, assim. Que o Tormento começou, foi eu, o DJ Sleep, né, o Luizinho, o Zelito... DJ Luizinho, né? DJ Luizinho. O Zelito e o Cássio. Black K. Aí começou assim, a gente, saca? E aí, tipo, nessa época aí a gente tava só a gente, tinha algumas músicas só. Na verdade, a gente tava começando as músicas ainda. E o ensaio era assim, a minha casa, da casa do Rony, né, era quase o mesmo bairro, mas era um rolezinho de uns 15 minutos, pá, até um pouquinho mais a pé. Aí a gente ia lá, emprestava os toca-discos com as maletas, aqueles bagulho pesado, e trazia no braço até a minha casa pra ligar tudo e tal. E foi assim durante um bom tempo, assim, da gente ensaiando. E aí um belo dia... Na verdade, tipo, terceiro ensaio, cara, que o Zelito falou, mano, é muita coisa pra administrar, muito projeto pra administrar, não vai dar certo. E aí no dia que o Zelito saiu, assim, o Clécio colou. Os caras falaram, mano, tem um camarada falou que vocês estavam ensaiando aqui, posso ver, tem umas letras. E aí começou, o Clécio caiu pra dentro do grupo. E aí ficou um tempo... O Clécio você conheceu entrando no grupo, assim, você não conhecia ele antes também? Não, mano. Primeira vez, tipo assim, o cara parou, ele andava com aquelas caissara grandona, tá ligado? Aquelas que tem do tamanho de um Opala. Ele andava com uma dessa daí. Aí ele parou lá em frente de casa, assim, pá. E aí, mano? Aí ele, tipo, falou assim, não, os caras falaram que tá tendo um bagulho. Aí eu falei, entra aí, ele ensaiava na oficina do meu pai, mano. Aí tinha uma oficina mecânica lá no fundo de casa, lá, ensaiava lá. Daí tava todo mundo lá, daí ele mostrou as letras dele, né? Ficou de careta. Caralho, maluco, estranho pra caralho, pá. E chamamos ele pra dentro do grupo, ele caiu e já era. E ficou um tempo, assim, Tormento nessa formação. Daí teve uma época que a gente apresentou numa escola ali no Morumbi, e o DJ Michael, que é DJ de funk, cara, ele, eu não sei, acho que ele ligou errado, então ele queimou o mixer. Nosso mixer. E aí, tipo, a gente ficou, caraca, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Aí tinha uns camaradas nossos que tinha vontade de cantar rap, de fazer um rolê de skate e tal. Colava nas mesmas festas que nós, assim. E o falou, mano, a gente dá esse mixer pra... E a gente andava de skate junto, né? Aí os caras falaram, Luizinho, a gente dá esse mixer pra você se você tocar pra gente. E aí os caras chamavam papel e da caneta. Aí os caras, os caras cambou pra dentro que virou La Tormenta. Então, começou no Zona Sul, aí depois foi um tanto tempo com o Tormento, e aí caiu na La Tormenta. E que aí foi começando a entrar um monte de integrante, na real, né, mano? Que a gente começou a fazer muita amizade, e aí eram os caras que rimavam bem, nós chamavam, canta pra gente. E começou uma galera, tá ligado? Tanto que, assim, aí, a La Tormenta foi o primeiro grupo de rap do Brasil que fez um site. Sabia disso? É mesmo? Não você... tinha na época. É, não tinha na época, não tinha. Daí, tipo, a gente fez um corre e colocou um site. Não tinha nada no site. Não tinha uma música pra escutar. Não tinha... tinha uma foto só e tal, mas era uma coisa que era... Sim, coisa que é referência pra um monte de cara que até hoje, mano, fala isso aí pra gente. 2001? Por aí. 2001, por aí. Muito tempo, né? Né, muito tempo, mano. E a gente tinha o quê? Nessa época a gente tinha o... Era o MySpace que tinha na época ainda. Tinha palco MP3. Palco MP3, MySpace. Rap mesmo a gente só via no Bocada Forte, né? Sim. Mas veio um pouco depois do Bocada Forte. É, o do Bocada Forte é de 99. 99, né? Que louco, né, mano? Era a internet zoada. Nossa! Internet discada, tá ligado? ICQ, aqueles caras, aquelas coisas... Mas foi importante pra caralho, né, mano? A vantagem de estar um pouco mais velho é poder observar o processo evolutivo das coisas, né? Porque você imaginar que tem uma rapaziadinha que chega hoje e encontra as coisas do jeito que estão, não que eles pensem que sempre foi assim, né? Eles têm, tem uma galera que tem consciência que, né, antes era mais difícil, pá. Mas assim, eu digo que eles não viram a evolução com os próprios olhos, assim. Ah, beleza, você entende, você respeita que teve uma evolução da hora, mas assim, é pouca coisa, né? A gente tá falando aqui de 20 anos e tal. Não, mas a gente viu com os nossos olhos, assim, as coisas evoluindo. E porra, isso é maneiro, acho que é da hora, tu já vê o efeito do tempo em movimentos culturais, tá ligado? É. Tipo, o hip hop ele era uma coisa nos anos 2000, depois uma coisa até 2010 virou outra, até 2015 era outra, e agora estamos em 2020, que é o que tá rolando agora. Então é interessante, cara, ver assim a ação do tempo no rap, na cultura hip hop como um todo, assim, ó. A gente pôde acompanhar com os nossos próprios olhos, e eu acho isso muito foda. Aí eu fico pensando assim, tipo, os caras igual o Rony, o Betinho, que é os, né, os elite, que é os dinossauros aqui do Vale do Paraíba aqui, né? O Branco, né? O Branco. Porra, eu vi o Branco fazendo base em fita de rolo, mano. Então, é, bacana também. Não tem ideia da evolução que a gente viu acontecer, né, mano? É sair dos caras colando fitinha ali, picotando e pá, e montando o negócio e... Pô, sim. Um PlayStation. É muito louco isso, mano. Na época do PlayStation, né, mano? Sim, eu colei na sua casa pra você fazer. Foi eu e o Clash na sua casa pra nós ver umas batidas. É verdade, eu tenho CD até hoje. Caralho, mano, que da hora, mano. Tá guardado o CDzinho. Produziu muita coisa também, né, cara? Como que foi ali o primeiro contato seu com produção? Você chegou a fazer alguma coisa com Playstation também? E, mano, você produziu muita coisa também, né, cara? Como que foi ali o primeiro contato seu com produção? Você chegou a fazer alguma coisa no Playstation também? Não, na real, cara, foi assim, a gente viu o do Playstation, mas a gente não... Não se viu fazendo, tá ligado? A gente olhou, eu e o Clash, a gente olhou os beats no PlayStation, mas a gente não se viu fazendo. E falou assim, não, da hora, pá, legal, mano. E a gente ficou pensando aqui, mas aí a gente já conhecia, já sabia da tal da NPC. E nosso sonho era ter uma, né? E enquanto a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente já tinha até conseguido comprar um par de tocadisco e tal, e era bem feliz com eles, tá ligado? E tudo que ele proporcionou, essa conquista que a gente fez, né, mano, de comprar o toca-disco, o Clécio tinha um esquema e tal, e aí a gente conseguiu comprar, foi nesse toca-disco que o Luizinho se profissionalizou, tá ligado? E hoje é um cara que tá aí, né, dando orgulho pra todo mundo. É muito louco isso, cara. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa época aí, saca? Foi um negócio muito louco, assim, de ver acontecer e ver como que tá tudo hoje, assim, é uma retrospectiva da hora que eu tenho na minha mente. E o que que você vê, assim, mano, dessa evolução, assim, mano? Você... Tem muito ponto da hora, tem umas partes que você fala, putz, mano, por que os caras fazem isso? Você ainda tem o pensamento de guardinha do rap? Também eu vou adotar essa expressão, é o rato que tem essa expressão, né? Guardinha. Eu vou adotar essa expressão. Ah, eu sou conhecido por dar orelhada, né, mano? Cara, tipo, não me chama pra fazer uma música de... É, tipo, ah, vamos fazer uma música de balada. Ah, não tem esses convites. Ô, tem um som aqui, mano. Paro falando do governo, não sei o quê. Vamos colar no... A galera sempre me chama. Não, tô brincando, não é assim, não. É, tipo assim, a galera fala, ó, tu tem esse som e sempre o teor é bem político quando eu sou convidado pra fazer música. O que, pá, eu acho muito foda e não nego não, tá ligado? Mas assim, eu não digo que também, se o cara me chamar pra fazer um som... divertido, eu abraço com as 10 também, porque eu adoro escrever, tá ligado? Mas é, o que me chamam geralmente, assim, o som com teor político é, bem crítico e pá. Bem crítico e pá, então, né? Tem um trampo que eu pego bem pra caralho, que é o CD Luta. Eu acho foda, é um CD foda. Também, né? O cara lança um CD que chama, ele tem esse nome, né? Essa expressão, Tudo vermelho. Tudo vermelho? Você acha o quê? Você quer o quê, parceiro? Que os caras vão chamar você pra fazer love song? Não vai. E isso já foi produção toda sua, isso aí. Não, não. É, não. Tipo, gravar, mixar e masterizar, sim. Mas, produzir beat, alguns. Tipo, foi assim... O disco tem 15 faixas e tem... dois beats de um gringo lá... E metade e metade, assim, metade dos beats do escrito e metade dos beats meu. Luta, por exemplo, é o beat é meu. É, respeita, o beat é do escrito. Liberdade de expressão, o beat é meu. E por aí vai. E nessa pegada mesmo dos bagulho bem politizado, tudo, há 2 anos também, você lançou o som 11 minutos, né, mano? Sim. Falando de violência... contra mulheres, né? Mano, sim. Sendo homem, você tocar nisso aí não foi uma coisa bem, muito, foi muito bem pensado pra você fazer, pra não, porque é difícil de se colocar ali, não se posicionar, né, mano, mas na real, sim, se posicionar, como fala, é o que eu digo no som, né, o que me resta é empatia, não cabe a mim me vangloriar ou lutar a luta do outro, assim, sabe? Mas cabe a mim a protestar, manifestar e, pô, sabe, tipo, é muito complicado, cara, porque é muito lógico, na minha mente é uma coisa muito simples, assim, tipo, de ver que a gente como fala, é um país extremamente machista, misógino, mata um monte de gente, mata negro, mata mulher pra caramba, mata mulher negra. E aí a gente fica, tipo, surpreso quando alguém faz uma piada de estupro numa música de rap. Nossa, tipo assim, mano, não é que eu estava... Não me surpreendi não, velho, saca? Eu tava esperando, já na real, mano, o rap já deu dessas antes, já. Saca? Só que, tipo, sei lá, passou batido. Era um momento, tinha um grupo, acho que era, não sei o que lá, 13, mano, Comando 13. Era muito das antigas, assim, mas era uma parada, tipo assim, da 105. E a música inteira é falando de estupro e como se fosse uma coisa divertida. É uma música extremamente horrível, é um rap, cara. E tocava na 105... E todo mundo se divertia com isso, saca? Então, tipo, é muito louco, assim, você ver os momentos e a gente não aceitar mais isso, né? Eu acho da hora, assim, que até que enfim, e, né? Já não era sem tempo da gente ter mínimo de evolução pra começar a entender esse tipo de coisa e parar de ser tão idiota, né, cara? Simples, né, cara? Pra, né? Que a gente falou, pra, parece uma coisa tão natural, mas que na verdade não é, né, mano? Porque da gente que vê mesmo, da nossa geração, assim, é muito difícil, tá ligado? Você vê uns caras mais velhos que você fala, puta, mano, a ideia é de tiozão mesmo e não aprendeu, tá ligado? E tá perdido na parada que a gente batia contra e tá perdido na mesma fita, né, mano? Que nem é uma fita de desconstrução, né, mano? Uma fita de desconstrução. Foi assim, mano. Esses caras estão tudo tomando a cabeça, mano. A evolução é implacável, mano. Ela vai acontecer de um jeito ou de outro, mano. E ela vai mastigar quem tiver no meio dela. Quem tiver que querer bater de frente. As coisas vão evoluir e passa. Você pode querer ser um cara clássico. Desde que você não agrida ninguém, ok, saca? Então, tipo assim, gostar de coisas antigas e tal, e pá, da hora, mas assim, hábitos violentos, eles vão, assim, daqui pra frente, cara, cada vez mais, vai ter uma pessoa com a câmera na mão, mano. Então, tipo assim, não é que todo mundo vai intervir, não, a gente vai começar a filmar mesmo. Próximo, tipo assim, ah, você acha que é legal ser escroto? Então, beleza, vamos te mostrar. Vamos fazer a propaganda sua. Bate aí nas pessoas que a gente filma daqui e coloca. E aí todo mundo vai começar a isolar a pessoa naturalmente. Os vizinhos não vão querer mais trocar ideia, pá, porque é isso, mano, o que restou pra gente. Porque segurança pública é uma piada pra gente, então as pessoas elas acham que tem um rei na barriga, né? Qualquer idiota que ganha mais de 5 mil aqui no Brasil acha que pode sair fazendo o que quiser, que a lei não vai alcançar. E o que é, de certa forma, real. Se você for ver que a gente só soluciona 8% dos crimes no Brasil inteiro, então, tipo assim, tem cara que faz merda mesmo e bate no peito, né, cara? Aquele cara que bateu na mulher agora, né? Nossa, tá na Bahia, mano. É o ela lá. O cara já tinha 10 acusações, mano. 10 acusações. E aí a gente pega um caso desse e aí, tipo, vê uma música que naturaliza isso e não falar nada, saca? Tipo, então, na real era isso mesmo, assim, era só, tipo, o meu posicionamento, assim. E pra falar real, cara, eu tive mais críticas negativas, assim, dessa música do que positivas. Uns caras ainda que faz merda querendo me cobrar, tá ligado? Querendo te cobrar ainda, mano. Nos comentários, assim, tipo, falando que eu tava com inveja do cara. Vê se pode, velho. Não é, tipo assim, eu não tô desmerecendo a caminhada do cara que fez essa música aí. Eu, assim, sabe, eu acho que ele tem uma série de qualidades técnicas que são indiscutíveis, né? Tipo, se falar que o cara não é talentoso porra nenhuma, ele também é recalque, tá ligado? Mas não falando disso, mano, não é safa, mano. E a galera não ganha, mano. Tipo, o brasileiro não ganha. Tipo assim, mano, vocês têm noção, eu tô falando de um lado aqui, eu tô falando de vida. Não tô falando de eu ser um cara que biscoiteiro. Mano, eu só, sei lá, mano. As pessoas tão morrendo por conta dessas bosta aí que vocês falam e vocês tão achando que tá legal. E não tá, mano. Tá? Tem gente morrendo, mano. Porque se sente legitimado pra fazer bosta. Tem gente que você canta um negócio desse. Aí daqui a pouco dá um caso lá na frente, lá quem fez foi ele, não fui eu, sabe? Tipo, aí quer falar que. Ah, mano, sei lá, sabe? Eu acho que o rap. Eu tenho a mesma visão do rap. O rap ele é um movimento que ele. Tanto o rap quanto a cultura hip hop, ele nasceu e cresceu com ideologias à esquerda. Ele nasceu criticando o. Né, o privilégio. Então, tipo, ele teve ali sua fase infantil, aquele comecinho e tal, que Beat Street, né, mano, que era o rap lá do Papai Noel, pá. Mas isso logo mudou com a Batalha de Los Angeles, isso assim, falando lá nos Estados Unidos. E aí chegou pra gente assim aqui, mano, que o rap batia de frente com a polícia lá. E aqui a população já tava injuriada, porque nessa época aqui no Brasil, o que tinha era o que era mais comum nas periferias, eram os grupos de extermínio, os pé de pato, E tá, todo mundo sabia que era a polícia, todo mundo sabia que quem era os assassinos era os policiais. Então, tipo, o rap veio e criticou isso daí em todas, assim, não, parecia que não era rap se não estivesse falando disso. Então, você ia nos festival, nos picos lá, você via, tipo, a galera, as músicas eram tudo parecidas, assim, mas é porque era esse mesmo teor, mano, não gosta da polícia mesmo, pá, e hoje a gente parece que a galera, né, aquele discurso de falar que, sei lá, tipo, que falar de polícia não dá mais em nada, que isso é coisa antiga, tá parecendo aqueles caras tiozão. Cara, mas o problema ainda é o mesmo, velho, infelizmente, cara, tipo, sabe? É ainda pior, tá falando, né? Tá falando de assassino de criança, cara. O cara veio aqui no bairro aqui e matou um moleque com um grau de autismo, mano. Mas isso foi agora, não pode generalizar. Como assim, mano? Um menino tava dentro de um carro roubado, saiu com as mãos pra cima num parque de diversão e tomou 3 tiros nas costas. Não, mas ela tava fazendo coisa errada. Mas é assim que a polícia age? Aí se eu for falar do outro menino que tava aqui, que era mudo, que a polícia queria arrancar alguma informação dele, deu um tiro acidental na cabeça dele, ninguém vai acreditar, né? Então, porque tudo isso acontece nesse bairro, de tempos em tempos a polícia vem aqui e mata. Então o problema ainda é o mesmo, saca? E a gente tem que começar a se ligar nisso daí. Então, tipo, a música foi só mais uma música denunciando mais uma série de coisas erradas que acontecem aqui. Eu em nenhum momento fiz ela com algo pessoal contra esse cara, sabe? Só acho que ele foi uma merda, mas eu nem conheço ele, nem sei quem que é, tá ligado? Não, eu sei quem que é, mas assim, não conheço o cara. Né? As críticas dizem que ele é dizem que pessoalmente é sangue bom pra caramba. As críticas vieram em cima disso. É um ótimo rapper, tá ligado? Mas, infelizmente, falou uma grosa, né, mano? E aí foi em cima disso. E na real, nem foi em cima disso, porque tinha um monte de casos, né, cara? Então, se a gente for cada vez cavar mais isso daí, a gente... Nossa, mano, o assunto fica só nesse, saca? Porque é de tempos em tempos mesmo, assim, que acontece também, sabe? Isso dentro da cultura hip-hop. Você tem um caso desses e tal, e aí a galera já tava ficando meio sacuda, né? Como é que é, mano? Você não vai se posicionar e tal? Você só é revolucionário aí de estúdio aí? Que escreve umas músicas bonitas e na hora de agir mesmo não faz nada? Então, sabe? Chega uma hora que a galera fala, mas tem que se posicionar. Eu não sou de ficar fazendo textão ou de ficar... Não, alguns textão eu faço, sim. Mas de ficar... Como fala... fazendo um monte de coisa, falando e tal, assim, e já tinha uma série de assuntos que eu já queria abordar, assim. Então, acho que eu escrevo melhor do que falo, faço stories, ou até textão mesmo, assim. Eu acho que eu escrevo música melhor do que essas coisas aí que eu falei. Então, continuei escrevendo e fiz uma música. Aí a galera, tomara que não tenha levado pro lado pessoal, mas fazer o quê? Em primeiro lugar, não vim aqui pagar de moralista. Foi com as mina que aprendi o quanto ainda sou machista, antifascista, antirracista. O que me resta é empatia, as minorias que não aguenta mais. MC Pia disse que se foda, seus públicos, seu hype, seus views. Com essa métrica xerocada e conteúdo patético, eu tô a pampa dessa fama que vocês têm no Brasil, ganhando grana, enchendo shows e esvaziando cérebros. E o erro tá em quem? Faço uma reflexão. Quem bate palma pra louco tem sua culpa no cartório. Se o Loki se sentiu à vontade pra pagar de jack, é porque faz tempo que o rap tem sido contraditório. Tá cada vez mais difícil essa nova geração. Justo eu que sempre gostei de ver a evolução. Nas batalhas só groselha e o que era coisa séria eu mal consigo passar pros moleque lá na fundação. Prometi pra mim que não ia dar mais oreada. Tamo no meio da crise, sem dinheiro pra nada, se fudendo com o Temer, a constituição rasgada. Última coisa que eu queria era falar das suas cagadas. Rap não é viagem, cês estão viajando. Nossa realidade não é dos norte-americanos. E eu quero mais que se foda seus feats, seus amigos que tão vendo essas merda e ainda tão passando pano. www.ocara.com.br desde 1999, trazendo em primeira mão as novidades do mundo do hip hop. Notícias, entrevistas, lançamentos e muito mais no primeiro site sobre hip hop do Brasil. Acesse www.canaforte.com.br. Pra gente, da nossa geração, um bagulho que eu vivo pensando, vivo tendo que me corrigir, assim, é a questão que a gente cresceu educado de uma maneira completamente diferente, uma maneira errada, muitas vezes até involuntária, que nem eu sempre cito o caso do o meu pai, que era muito louco, tipo, tinha amigos homossexuais que frequentavam a minha casa, que era amigo da minha mãe e tudo e tal, mas ao mesmo tempo nunca faltou a piadinha, tá ligado? Nunca faltou isso a piadinha. Foda, né? É esse o sentido que eu falo, assim. Na piadinha, na coisa, assim, porque a gente cresceu de uma maneira que a gente tem que estar se policiando, se corrigindo, se reeducando o tempo todo, né, mano? Sim, sim. É, o mundo vai mudando e a gente tem que aprender com as mudanças do mundo, cara. E é isso, cara. Infelizmente, ou felizmente, é isso, saca? Então, e a gente tem que lidar com as pessoas do ponto da onde elas vêm, saca? Então não adianta nada eu querer, com, né, sei lá, com 20 anos de rap e querer, tipo, dar lição de qualquer coisa num moleque que tá há 5 anos no rap. Porque é um mundo diferente, é um mundo que nasceu com o Google, saca? Tipo assim, cresceu com o Google, mano. Ele lê o mundo de um jeito diferente. Então, tipo assim, tem um tempo, um time diferente da gente pra entender as coisas, pra processar as coisas, do jeito que processa as coisas. Então, muitas vezes entende mais rápido, mas processa mais lento. Entende direito o que tá acontecendo, o todo das coisas. Então, existe um processo dentro da gente que vai acontecendo e com eles também. Então, a gente tem que procurar entender essa molecada nova, qual é o ponto de partida deles, porque do mesmo jeito que eles têm um monte de ressalvas, né, das coisas que vem acontecendo, que a gente tá vendo, tem um monte de coisa também legal dessa geração, e esse aprendizado, essa desconstrução, essa parada que essa revolução que a gente tá vivenciando agora, que lá na frente vai entrar em algum livro, não, tipo, isso que a gente tá vivenciando é legal, cara. E a gente tem que aprender. Pô, custa nada aprender, né, mano? Então, tipo, sei lá. A gente tem que aprender os novos termos e, pô, se não for ofensivo se não for muito trabalhoso, pô, você só tá chamando a pessoa pelo jeito que ela gosta de ser chamada, velho. Saca? Então, tipo, as coisas vão aprendendo, as coisas vão acontecendo com a gente e né, com o mundo vai acontecer, a evolução vai acontecendo, e se quiser ficar batendo de frente porque antigamente não era assim, porque, cara, você vai ser engolido, cara. Uma péssima notícia pra você, cedo ou tarde você vai ver que tudo mudou à sua volta, só você não mudou, e é muito triste, né, cara, porque o tempo de vida que a gente tem aqui nessa terrinha aqui é muito pequeno, né, cara? 80, 90 anos. 80, 90 anos batendo de frente com uma coisa que vai mudar independente da sua opinião. Ela vai acontecer. E o que é pior, você vai, tipo, fazer parte do grupo de pessoas. Quer realmente fazer parte do grupo de pessoas que lutou contra uma coisa boa ou que lutou contra uma coisa justa? Você quer estar dentro dos livros de história desse jeito, retratado desse jeito? Porque é isso, assim, hoje em dia, quando a gente lê os livros de história, a gente vai entender quem eram os burgos, quem ficou do lado direito do rei, da rainha, ligado? A gente vai saber. Então, desse mesmo jeito que retrataram pra gente hoje, a gente entende, lá na frente vão retratar, e aí cada um faz a opção de como quer ser lembrado, né, cara? Porque uma hora todo mundo vai morrer mesmo. Acho que, né, religião vem de eternidade pelo fato da gente entender que não é todo mundo que vai fazer uma coisa super incrível, que vai ficar memorável. Então, tipo, acho que vem de eternidade por isso daí também, saca? Então a gente tem que começar a aprender, cara, pra gente tentar ser uma pessoa legal e foi uma contribuição da hora pra humanidade, né, antes de ir embora daqui. Qual o problema de ser, de aprender? Qual o problema de não ser um pé no cu, né, mano? É, mano, é só não ser um pé no cu, né, cara? Só não ser um arrombado, que tá tranquilo. Só não ser um arrombadaço, mano. Só não ser um arrombadaço. Mano, a gente tá aí trancado o ano inteiro, né? Praticamente o ano inteiro. É, não sei se você chegou a ter alguma suspeita de ter pegado essa. Eu não. Não? Eu não. Eu acho que se pá em fevereiro eu tive, tá ligado? Fiquei ruinzão, mas não tem teste nesse país alucinado, desregrado, completamente louco aqui, né? É, e eu não sei até que ponto que isso é um projeto político, saca? Não, é uma irresponsabilidade, é 100% um projeto político, né? Porque sim, sim. Você pega qualquer cara minimamente respeitável no mundo da ciência e ele fala, Brasil tem o estilo foda-se nas últimas mesmo. Total, né, cara? Total. É o único lugar que não fechou aeroporto, que tá entrando e saindo. Tudo modelo, uma moda caralha mesmo. Ah, foda, né? Né? Mas como que tá sendo aí esse ano trancado? Uma bosta, né, cara? Nossa, não tem como falar que outra coisa, mano. Tá difícil, mano, tá difícil de grana, tá difícil. Porque, ó, né, a gente tem, planeja, né, nossa vida. A galera acha que pobre não tem agenda, a gente tem, né, cara? Então, a ideia era eu, tipo, entrar no ano já, tipo, produzindo disco pra ser lançado no primeiro semestre, pá, não sei o quê. Eu tinha, pra me focar no disco, eu tinha pedido demissão do meu último trampo. Eu tava de arte educador dentro da fundação, trampo mó da hora, tá ligado? E foi uma decisão muito difícil, inclusive, por ser um trampo da hora. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Daí parou tudo, parou a casa de show, parou a apresentação, parou tudo, né, cara? É, eu tive a sorte, tava recebendo o seguro-desemprego, tava aí, né, com esse privilégio, aí só agora acabou, aí eu tô tentando agora a tal da lei, Aldir Blanc. Financeiramente, então, você sabe, você está conversando com uma pessoa muito pobre. E assim, aí falando de criatividade, assim, começou a nascer coisa, sabe? Começou a nascer música. Acho que mais pela tristeza de ficar trancado mesmo em casa, né, cara? Você começa a refletir e tal. Então começou a nascer umas músicas, nasceu bastante música legal, nasceu bastante batida. Parte desse material produzido que vai sair no próximo disco meu com o Skitter. Foi escrito na quarentena, então é um período que tá me ensinando bastante, ao mesmo tempo, né, cara, complicado, porque eu preferi aprender tudo que eu tô aprendendo na quarentena de outra forma, sabe? Nossa, não nesse modo hard, caralho, assim, pô. Brasil é muito, muito tenso, mano. Não dá pra ter só uma doença devastadora. Tem que ter uma doença devastadora e um idiota na presidência. Nossa, mano. Não é porque a gente não tem pouco azar. A gente tem muito azar, mano. A gente é muito azarado, cara. Puta que o pariu, né, cara? Não tinha outro momento pior mesmo, assim, né? Vamos colocar uma porta idiota... Eu culpo essas pessoas imbecil que a gente tá trombando agora, que tá idolatrando. Nossa, essa galera, eu culpo essa progressão continuada, sabe? Essas pessoas que não tiveram que estudar, que não tiveram que se debruçar no livro, só tiveram que ir pra escola, e ficar sentado lá na escola, enchendo o saco da professora todo santo dia, sem fazer nada, tirando péssimas notas e passando de ano. Foi isso, cara. Não adianta. Não adianta falar que... A educação nota é um projeto ser uma bosta, né, mano? É um projeto ser uma bosta. Sim, sim. Aí você pega uma geração que também, em paralelo com isso, eu acho muito doido, cara. Que em paralelo com isso, mano, foi a época que teve... Quando o Lula chegou, né, pra primeiro e segundo mandato, que ele criou ampliou as políticas de cotas e tal. E, em contrapartida, você começou a ter muito mais pessoas que foram para o ensino superior dentro da periferia do que se tinha antes. Então, tinha muito mais pessoas estudando faculdade e, consequentemente, mano, porque aí são outros 500. Aí, na faculdade, você vai ter que ler. Você vai ter que, senão, você vai ficar lá, cara. Que é o sistema, né, cara? Você tem o semestre para passar. Então, tem gente que tá no último semestre com matéria do primeiro semestre ainda travada lá. Então, o cara vai ter que dar o jeito dele, tá ligado? Vai ter que aprender, vai ter que se debruçar, vai ter que ler. E aí, isso daí... E fora essas pessoas... Né, que já são assim, que não gostam de estudar e que não tiveram uma motivação melhor e também fruto desse descaso com a educação pública, né, teve essa outra galera que estava muito bem intencionada, que queria entrar lá dentro e tal, e que voltou e distribuiu informação dentro da quebrada. Então teve, tipo, lá no Grajaú, lá, parece, em São Paulo, a galera que tava na faculdade deu aula particular pra galera, nas lajes lá e tal, e assim, os aprovados, tudo com nota alta, tá ligado? Então, é essa mistura de coisas, né, que a gente vivenciou. Um monte de gente que sonhava em ser engenheiro e fez ADM, né, nada contra, mas... Foi o que as faculdades, né, essa privatização do ensino, continua aí, né, cara, né, tipo, no ensino superior. Todo mundo acha que o projeto de educação acaba na educação pública ali, na escola ali, quando o cara já não quer mais, né, tipo, porque a ideia é isso, mano, você não tem que querer pensar mais, tal, ser mais crítico, olhar mais as coisas, né? Mas porque ele sabe que se uma população ficar inteligente o suficiente, eles não duram, né? Sabe que qualquer político sabe que é muito mais fácil enganar uma pessoa mal informada do que uma pessoa bem informada. Então não adianta a gente também ter essa inocência de achar que as coisas aconteceram assim, as pessoas... Eu ainda acredito, saca, no brasileiro, assim, sabe? Tem essa, sei lá, fé cega na humanidade como um todo, sabe? Não só no brasileiro, eu acredito ainda. Eu acho que a gente tem mais pessoas boas entre a gente do que as pessoas ruins. Mas eu acho que a maldade pode ser ensinada. Então tem muita gente boa sendo ensinada a ser ruim, sabe? Aprendendo a ser ruim, assim, um raciocínio lógico imbecil. Eu acho que esse acesso à informação que a internet vem trazendo pra todo mundo, as paradas de agora eu vou filmar, tem mais pra onde você correr, eu vou filmar, mano. Então agora vai começar a ter essa, né, a gente vai começar a vivenciar esse período novo, que eu acho que vai ser essa parada da galera começar a se policiar mais dos atos. Mas é uma faca de dois gumes, né, mano? É uma lâmina. Exatamente. De dois gumes, tanto que a gente tá colhendo o resultado do pior lado dela. A gente tá colhendo o resultado de não saber trabalhar ela. Como você falou, porra, você foi o primeiro grupo de rap brasileiro que teve um site. Isso em 2001, tá ligado? Sim. Já, lá fora já tava rolando muita coisa, tá ligado? A gente tá sempre atrás aqui no Brasil, assim. E era um lugar que não tinha. Imagina um grupo de rap que tava, né, tentando mostrar a arte pro mundo, então tá tentando aparecer. Imagina quem tá trabalhando mais a parte da política mesmo, a parte da base de ensinar mesmo, assim. Tava completamente alienado a esse mundo, completamente alienado. Tanto que a gente vê, assim, a molecada, o que eles estão fazendo dentro de plataformas novas que a gente até fica devendo, que nem, porra, né? Eu fui aprender o que é Twitch na pandemia, assim, como a grande maioria, tá ligado? Você nem aprendeu o que é Twitch também, né? Eu não. Aí, ó, tá vendo só? É foda, mano. É muito louco, mas... mas, tá ligado? Mas é uma plataforma, é um outro jeito de conversar, um outro jeito de transmitir a arte ali, assim, que a gente tá aprendendo a mexer agora. Só que é o seguinte, o lado de lá já aprendeu a mexer e já trabalha com esse negócio de uma forma muito, muito efetiva, mano. Muito efetiva, você vê no meio, porque a gente não fica aficionado vendo videogame, fazendo esse tipo de coisa, porque a gente é idoso, a gente é grupo de risco, né, a gente é grupo de risco, mano, a gente é grupo de risco, a gente é idoso, então a gente não tá vendo o mesmo tipo de coisa, mas você vai ver, os caras tá tudo lá dentro, tá ligado? Esses dias eu abri lá o site roxo pra ver besteira, tá ligado? Agora rola os DJ, tá ligado? Que nem a gente falou, o Luizinho, o Sleep, tá fazendo live. Começou no começo da pandemia com 10, 5 pessoas assistindo, só DJ, e agora tem 200 pessoas assistindo toda a live que ele tá, tá ligado? Os DJ estão aprendendo muito a mexer, assim, eu acho que é uma plataforma que reanimou muito os DJ, tá ligado? Aí tem o pessoal do Bocada Forte que tem os programas deles, tá ligado? Os caras fizeram um canal, porra, o D2 fez um disco inteiro ao vivo com o pessoal pela plataforma, tá ligado? Por todas as plataformas junto, né? Ele tava juntando tudo, mas foi uma maneira completamente diferente de trabalhar, assim, que a gente não sabia mexer. E você vê, assim, quem que tá falando de coisa séria na cabeça desses malucos, tá ligado? A gente não tá, os caras estão falando merda. Os caras estão investindo em conspiração, os caras estão investindo em antivacina, os caras estão investindo em todas essas besteiras que a gente tá vendo aí, tomando conta da gente, da nossa vida real através da porra da internet, né, mano? Faltou na nossa geração aprender. A gente aprendeu tarde, né, mano? Essa que é a verdade, a gente aprendeu tarde, mano. É, a gente não aprendeu tarde, né, mano? Chegou pra gente tarde, né, cara? Tudo chegou mais tarde. Uma educação de péssima qualidade, a gente não aprendeu legal o inglês. Já começamos mal. Assim, tipo, se você for ver países como, por exemplo, a Angola, onde, né, também é um país judiado pelo capitalismo, assim como o Brasil, né, cara? Então, tipo, saiu de uma guerra civil, não tem nem 30 anos. E aí você vai ouvir os rappers lá cantando, tem hora que os caras fazem umas 5, 6 versos tudo rimando em inglês, assim. E você vê que é fluência, é fluente mesmo, sabe? E a linguagem deles é, tipo... infelizmente, a gente perde nisso. É que o lapso de uma vida, a gente é muito pequeno, mas a gente tá no período de transição, no período que a gente não aceita mais isso, e tem pessoas que acham que foi comum isso, que era normal e que o passado não se mexe mais. E aí a gente já tá aprendendo a repudiar isso no meio da gente. Sabe, nações mais evoluídas já repudiam as coisas que fizeram. Tipo, duvido um cara, tipo... dá uma saudação de Hitler lá na Alemanha, tá ligado? Ele é preso, tá ligado? Porque lá eles aprenderam a repudiar, mano. Deixaram os museus, os campos de concentração de pé pra ver o quanto a gente pode ser ruim um com o outro. Tem a nação evoluída, que tem uma educação que vai pra, que pensa nas pessoas, na evolução do ser humano, ela deixa isso como exemplo, porque ela sabe que a gente é capaz. Cara, você tem noção? A gente tem 520 anos. Desses 520 anos, 400 foi escravizando gente, velho. Paramos esses dias atrás. Então, sei lá, duas vovozinhas de uma época que a gente achava comum pegar um ser humano e avaliar ele pelos dentes, comprar ele, separar a família dele, tirar ele do lugar onde ele nasceu e tratar ele igual um bicho. E acha que a gente não deve falar disso. Então, a gente tá nesse período que assim, não, deve. Que repudiar, a gente tem que deixar a lembrança viva quanto a gente pode ser ruim, cara. Porque senão se perde, acha que não foi nada e tal. E isso vem acontecendo ciclicamente, cara, nesse mundo nosso. Assim, tipo assim, aqui no Brasil foi isso, assim, tá? É, mas só os russos sabem que eles passaram na mão daquele czar, tá ligado? E por aí vai, cara, tipo, sabe? Uma guerra atrás da outra e a gente meio que perdendo o feeling do que é ser humano, né, cara? Tom Raiz, mano, lançou um clipe esses dias e é muito louco, mano, porque a música vai fazendo uma cronologia do tempo, assim. Sabe aquele som que o Ralph fez, que ele falava de 2080, que era tipo 2080, que ele faz uma previsão do futuro meio sombria, pá? É quase a mesma fita o Don Raiz fez, mano. E aí ele fala, né, de uma parte tipo 2090, máquinas pra presidente, tipo, e, cara, não acho que vai demorar tanto tempo, não, pra gente eleger o Google pra gente de presidente, cara. Acho que não chega em 2090, não, cara. Tem uns 10 aninhos, vai ter gente pedindo por isso. Aquele documentário que você deve ter assistido já, né, mano? Porque aquilo ali é os fortes, os Zeitgeist. Puta merda, mano. Esse Zeitgeist aí tem muita besteira, hein, mano. A gente assistiu na época a gente assistiu, então. E essa porra desse documentário, se for ver, isso aí criou uma cultura de quem caiu dentro disso aí e ficou achando que aquilo ali é a realidade, é a verdade escondida absoluta do mundo, é a verdade absoluta escondida do mundo, tá ligado? É o que acabou apontando hoje em dia em QAnon nos Estados Unidos e chegando no Brasil. É, tá ligado? Esse QAnon aí é extremamente perigoso, né? Aquele cara que invadiu uma pizzaria com um rifle, mano. Lá nos Estados Unidos, cara, invadiu uma pizzaria, e aí quando os caras foram perguntar o que você tava fazendo, não, tem uma rede de pedofilia nessa pizzaria. Então, que rede de pedofilia? Você é doido, cara, não tem nada disso aqui não, cara. É extremamente perigoso e é real, e os caras estão chegando no Brasil junto com a turminha de sempre, tá ligado? Num momento muito bom, muito propício pra gente ter que lidar com esse tipo de situação, né? É, então, o Zeitgeist contribuiu bastante, mas acho que não foi tanto ele, não. Acho que foi o Zeitgeist refutado, né? Também, porque, tipo, aí a galera refutou o Zeitgeist, aí, mano, deu um rolo desnecessário na internet nessa época aí. Eu falei, quer saber? Certa experiência. Vi algumas coisas, vi outras, fui atrás pra ver. Não, isso aí foi o Zeitgeist foi bombardeado na nossa cabeça, na nossa geração ali, como se fosse a verdade do bagulho mesmo. Eu tive aquele momento também que eu olhei e falei, caralho, eu descobri o mundo, mano. Né? Porra! Caralho, o bagulho é tudo, caralho, mano, é tudo ligado aqui, o bagulho é ninja mesmo. Você é louco, mano. Mas chegou no aquilo ali. Se a gente for ver, ele evoluiu, foi evoluindo, foi trocando de né, se moldando e pá. Que a gente chega no ponto. Os antivacina. A gente vacina com os terraplanistas. Surto de sarampo acontecendo. Como assim, né? Sim, sarampo. A gente é erradicado, cara. Tem noção, cara, a gente tinha erradicado a fome, tinha erradicado o sarampo. Pô, voltando a ter surto. Mano. Dentro de cadeia tá voltando a ter surto de tuberculose, uma doença do século passado, cara. Sabe? Tuberculose com Covid, tudo já viram um mutante no pulmão dos caras lá que é pra exterminar mesmo e limpar. É bem assim, foda-se, é bem assim mesmo, foda-se, deixa aí ninguém. Assim como a educação também é um projeto. Tá tudo no projeto, deixou amortecido, né, mano? A gente vê um bagulho amorteceu. É complicado, cara. Antigamente a galera perguntava isso, porque, né, a gente tá aqui em São José, é uma hora de São Paulo. E a galera me perguntava assim, pô, mano, por que você não cola pra São Paulo? Você compra um rap lá, é o pico, não sei o quê. E eu, assim, algumas pessoas, sabe, boa parte dos meus parentes moram em São Paulo. E eu passava longos períodos de férias lá na casa da minha avó, dos meus primos e tal, e Mano, teve uma parada que foi foda em São Paulo, foi ter que aprender, ver gente se fuder do seu lado e não ter que fazer, e não poder fazer nada. Tipo assim, sabe? Uma vez ou outra você vê uma pessoa te pedir dinheiro, não que seja ok, tá ligado? É ruim. Mas toda hora que você sair pra rua, você vê criança pedindo porque tá com fome. Ô tio, eu tô com fome, mano. Toda hora. E você tem que aprender a ignorar isso. Porque você não, se você não ignorar isso, daqui a pouco você tá não lá dá junto conta. Você não dá conta, mano. Eu falo que tá na rua, tô no trânsito, é todo semáforo, mano. Tá cada vez mais, tá ligado? E, porra, aí na Zona Sul mesmo, tem muita criança no semáforo. E como que faz pra parar no semáforo e não, tá ligado? E ignorar, mano. É, cara, é isso. É simples assim, é quem tem o coração uma pedra batendo. Se você não tiver uma pedra no lugar do coração, você vai sentir alguma coisa. Não, não tem como, mano. Então acaba que a gente vive amortecido ali assim, tá ligado? O tempo todo fica ali na moedinha, né? É o que dá pra fazer. É, mano, e assim, os moleques não é bobo nem nada, tá ligado? Eu já vi, já, assim, eles, tipo, eles deixam os boots escondidos, assim, pra ficar com o pé no chão e tal, pra... Mas, ao mesmo tempo, é o jeito deles, né, mano? Não tá ali porque é legal, mano. Né, não, sim. Não interessa, sim. Isso aí é o jeito deles. É a malandragem de quem tá na rua, é o corre de quem certo. Tá na rua ali. Tá, certo ali, é eles, tá. Certo é eles. Não. É a situação de, porra, ele tá ali, mano. Ninguém liga porque ele tá ali fazendo isso, escondendo tênis, que seja, ele tá escondendo e ele tá ali sozinho ali. Não, só, tipo, é o mundo absurdo, tá ligado? Tipo assim, não, eu tenho que comover mais as pessoas, então eu tenho que ficar com o pé no chão. Eu, tipo assim, mano, é perigoso do mesmo jeito, saca? É um semáforo de uma avenida. Vai precisar morrer um moleque desse pra daí as pessoas começarem a olhar. E mesmo assim, né, cara, não tem fazer. Isso é uma parada que deixa a gente esperançoso, tá? Vida sempre me jogou pra trabalhar com gente, sabe? Muito doido isso, assim, sabe? Então, você trabalhou um bom tempo, né, cara? Sim, mano, eu trabalhei na casa dos bebês, depois trabalhei na casa dos meninos, depois fui arte educador dentro da Fundação Casa, sempre vou dentro de escola e tal, as coisas vão acontecendo, as pessoas desses lugares sempre me chamam e eu sempre vou, saca? Eu adoro ir, então, tipo, a vida meio que me puxa pra conversar com gente, pra ajudar a gente, pra conversar com bastante gente, e eu gosto, tu sabe, mas, cara, tem hora que é pesado, assim, porque você leva a conhecer umas histórias que eu falo, putz, mano, não acredito que eu moro num país que faz isso com as pessoas, sabe, não deveria, as pessoas deveriam se humilhar pra ter onde morar, se humilhar pra ter o que comer, ouvir desaforo, ser assediado dentro do transporte público pra ter onde morar, pra ter um teto na cabeça, sabe? Você não deveria, assim, levar uma vida miserável até a morte e, sabe, o sistema transformar essas pessoas em monstros, né, cara? Você pega o pior lado da pessoa e amplifica, cara. Então, se a pessoa, ela é ríspida quando ela é mal-humorada, o sistema faz exatamente com que ela fique muito mal-humorada. E aí essas pessoas, sim, que é a válvula de escape, é ali que eles gostam de trabalhar, sabe? É ali que você consegue firmar essas teoria conspiratória fundamentada do nada pra lugar nenhum. É solo fértil, cara. Cabeça desse jeito aí. É duas coisas que eles querem, mano. Uma igreja e as pessoas que pensam desse jeito aí. Que o Anon, como é o nome dele, ou aquele cara, o Steve Bannon, né, mano? A Cambridge Analytica e tal. Esses caras, mano. Não, é tudo uma mesma corrente, né? Que a gente tem que saber. É muito doido. Tem que saber combater, e pra combater esse negócio é de uma forma diferente. É uma forma diferente. Que nem, porra, se a gente vê o que aconteceu no Chile agora, né, mano? A gente tá agora aqui há uma semana do que o Chile pegou fogo, né? Literalmente, tacaram fogo lá, né, mano? E é uma coisa que vem de tanto tempo do povo num país que foi vendida, até a água foi privatizada, mano. Um país que foi torcido, seco, por causa de neoliberalismo. E a gente vendo acontecendo do lado e, sei lá, parece apático da mesma forma, mano. Parece apático aqui, da mesma forma, não é? Parece que foi um trabalho... O povo tá com medo, mano. Tá perdido, povo tá perdido, assim, a gente tá sem direção nenhuma, então nessa tá crescendo... tá com medo, tá coado. Qualquer líder mitológico, idiota, vira um ponto de referência pra quem não sabe o que tá acontecendo e quer se sentir especial por nada. Esse, né? É o mal, cara, esse é o mal quando você tem... quando você tem um país na mão por um tempo com um projeto progressista que não investe em gente, que deixou dever em muitos pontos, né, mano? Teve uma oportunidade, não investiu em gente assim, do jeito que deveria investir. Ok, políticas de cotas, políticas sociais e tal, mas quando você tem esse acesso desenfreado ao consumo, cara, isso gera lá na frente, sim. Faltou a politização da sim, uma consciência. Faltou a politização. O consumo. E aí, tipo assim, você deveria. É muito louco, né? Porque a gente vai ter sempre uma. Como fala? Uma solução do que deveria ter feito, mas eu não sei, cara. Eu não tava lá na hora. É difícil, né, mano? Tipo. O que custou o quê, como que é o quê, até que ponto esses dedos do neoliberalismo tá chegando, que a gente não enxerga. Pessoas que, né, mano, corrompidas e tal, a gente não vê. Cara, vamos voltar aqui e falar um pouquinho de rap de novo aqui. Influência sua, desde o comecinho ali, o que você teve muito de influência, de rap gringo, rap nacional, qual que foi ali que tava um constante ali, mano? Cara, falar assim, das coisas que eu escutei, tem que falar das outras, das fases da minha vida, né? Então, assim, Eu escutei meu primeiro rap em 1992, assim, lembro até hoje, era uma fitinha do Public Enemy que a gente escutou, Tumble the Hype, primeiro rap que eu escutei em 1992, Public Enemy, e era meu irmão que escutava pra caramba, assim, né, e aí tudo que saía, então aí desde o começo também Racionais, então, tipo, escutei essa do Public Enemy, mas logo em seguida já tinha um disco do Racionais lá, ó, esse aqui é do Racionais, ele emprestou umas fitas e uns discos do amigo dele e levou lá em casa pra escutar. E aí foi quando eu vi ele, ah, isso daqui é música e tal, olha só o que esse cara tá falando. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção. E aí foi, aquela ali foi me pegando, e aí veio 1994, né, Raio X do Brasil. que o grande desafio era decorar, meu desafio, né? Pra, sei lá, meu irmão escreveu a letra, então, tipo assim, eu queria impressionar meu irmão, eu sou o irmão mais novo, né? Então ele escreveu a letra pra tentar decorar O Homem na Estrada. E eu decorei a letra, sem precisar escrever. E aí, nossa, isso foi um marco pra mim. Então, tipo, desde sempre, assim, desde, né, muito novo, eu tenho esse grande carinho pela música rap, sabe? E aí escutava pra caramba, e aí depois veio skate. Mas quando veio skate, eu ainda escutava muito rap nacional, assim, tipo, era vidradão mesmo, assim, rap nacional. Só não usava os bombetão, bombojaco da época, eu não tinha dinheiro pra ter aquilo lá, mas queria muito, assim, sabe? E aí, tinha até o meu amigo, que até hoje, né, hoje ele tem um boteco conhecido aqui em São José, chama Chaparral, é do Paulinho, a gente andava de skate junto, então nós fazia uma sessão, depois ia pra casa dele, porque ele tinha trampo e ele comprava CD, então a gente passava a tarde inteira ouvindo Facção Central, Consciência Humana, Racionais, só Sistema Negro, Verbo Pesado, só rap nacional bruto mesmo, assim, está GOG também, estava muita coisa e tal. E aí veio o skate, veio as paradas de skate, e veio as fitas de skate, mano. Aí nas fitas de skate que a gente começou a ter essas contato com rap gringo ali por 98, sim, comecei a escutar mais rap gringo. Ah, olha só esses caras aqui, pá. E aí veio essa febre, né, mano, que era o Wu-Tang. Quando veio o Wu-Tang, assim, aí meu irmão comprou o segundo CD, o Entendeu Tem. Entendeu Tem? É. Que é o primeiro é o Dirty Six Chambers, né? Não, o segundo. O primeiro é o. É o Forever. O primeiro é o. É, o primeiro é o. E o segundo é o Forever, né? Enfim, mano. Aí veio esse CD duplo que foi uma explosão na nossa mente. E escutei bastante o Tem e tal. E aí veio chegando os anos 2000, saca? Daí foi quando conheci Zelito e tal, mas eu já ouvia rap pra caramba, assim, era fãzão de outras paradas, assim. Aí foi quando conheci Zelito e foi bem na mesma época, assim. Então foi quando a gente comprou os primeiros discos, assim, pá, tá ligado? Foi bem da hora, assim. Aí veio o disco do D2 também, que foi um marco pra gente, né, mano? Um rap nacional que parecendo um rap gringo, né, mano? Tem até o som com Shabazz lá e tal. E a gente achava muito foda isso. Depois veio a coletânea que o D2 também fez, que foi a Hip Hop Rio, que também foi uma parada muito louca. E aí, daí pra frente, a gente viu que era da hora o underground, tá ligado? E aí foi na época que eu comecei a escutar só as paradas mais obscuras mesmo, assim. Então, tipo, nos anos 2000 foi quando eu descobri Jedi Mind Tricks, foi quando eu descobri, dos anos 2000 pra frente, né? Ah, fora que também tinha uns mainstream muito foda ali nos Estados Unidos, né? Tipo, o Mos Def era mainstream, mas era bem, até hoje, o Common. Então, tipo, era da hora, o Notorious, o Pac, a gente escutava também, Bone Thugs. Os caras eram mainstream, mas era muito bom, né? Os undergroundão dessa época, então, tipo, me influenciou pra caramba, tá ligado? E também, e aí começou também, e é isso que eu falo, assim, o que me influenciou escutando rap bastante foi skate. Meu primeiro contato com a cultura hip hop, minha primeira prática dentro da cultura hip hop foi o grafite. Então, também tinha as fitas de grafite que a gente assistia e que tinha um rap rolando, pá. Tanto que eu e o Luizinho, a gente, assim, a gente foi amigo andando de skate junto, depois nós fizemos grafite junto, que era vice, era eu e ele. E aí, depois, cantando rap junto, né? Só que ele era DJ e tal. Mas, assim, é um cara que também, putz, foi um professorzão pra mim, né? Uma parte de coisa que eu aprendi com ele e tal, uma convivência, um irmão, assim, conheço as mães, a mãe, o pai dele. Enfim, é um irmão que eu tenho de vida, assim, saca? Igual o Clécio também e tal. A gente, tipo, cresceu junto, assim. Os nossos pais se conhecem e tal. Apesar de morar longe, assim, de não ter sido nem amigo de escola, nós três, né? Eu, o Sleep e o Mestiço. Foi uma amizade bem bacana, assim, dos nossos 20 anos ali, junto com aquela galera toda, que foi a La Tormenta, com aquela banda, pá. Então, tipo, o que me influenciou bastante nessa época de escrever Aí começa, Quinto Andar, Max D.O., veio toda essa galera nova, essa nova geração, que hoje já é velha escola, já, né, que a galera fala. Mas foi tudo isso daí. Então, tipo, em São Paulo tinha a Rimahara, né, que era Missouri Sana, Rua de Baixo, Ascendência Vista, Elo da Corrente e Projeto Manada, se não me engano. Não, Projeto Manada não era do Rimahara. Mas, enfim, era o... uma banca gigantesca de São Paulo que a gente foi no show. Teve também a parada de a gente conhecer pessoalmente o Kamal, tá ligado? E aí a gente cai até naquele lance das batidas lá que tu falou, né, mano? Aí, quando eu comecei a fazer batida, o que me começou, que me impulsionou a primeira vez, a gente viu você fazendo, tipo, ó, pô, da hora. Mas teve uma vez que a gente foi numa parada, o Clécio conheceu o Kamal. Ele falou, mano, o Kamal vai levar nós num rolê que acontece lá em São Paulo lá, nós temos que colar na casa dele, é só colar na casa dele que ele leva nós. Ah, demorou, mano. Nossa, vou conhecer o Kamal de quebra, vai me levar numa balada, porra, ganhei na loteria, mano. Porque eu era fã do, eu sou fã do cara, tá ligado? E aí, pá, chegamos lá, fomos na balada, era Sala Real, o nome do projeto era Central Acústica. Mano, um rolê mais rap que esse eu nunca vi na minha vida, de verdade, cara. Muito louco, assim, a atmosfera, tudo que acontecia. Era um rolê que, tipo, tinha a galera que fazia um freestyle, tá ligado? Mas não era batalha, mano. Então, tipo assim, era só uma rima que o cara mandava, só que não era o DJ soltando som, era uma banda, tá ligado? E era a banda. E, tipo, não era qualquer... Não era o quinteto do Joe fazendo rap, tá ligado? Os caras tiravam só... Os caras só tiravam um pouco de foto. Os caras tiravam The Roots. Os caras tiravam, sabe, a Cheru e Blue Black, mano. Então, tipo, mano, não era pouca bosta, não. Era muito louco, mano. E foi muito louco esse rolê. Na volta desse rolê, o Kamal chegou lá na casa dele lá de novo, né? Ele era 7 horas da manhã, 8 horas, não lembro. Aí ele falou, quer aprender a fazer batida? Eu falei, vou mostrar MPC. Aí ele foi e ligou o computador. Ele ligou o computador e falou, mas e aí, cadê? Ah, eu pensei que o cara ia brotar com... Nossa, eu nunca tinha visto um MPC de perto, eu achei que ia ser a primeira vez. Aí ele foi abrir o programinha, Fruit Loops. Aí ele, ó, é aqui, ó, pá, começou a mostrar, pá. Ele foi e mostrou o projeto de um som dele, ó, essa música aqui, ó. Falei, caraca, que daorinha, mano, que legal. Ele, porra, daorinha? Aí ele falou, tá vendo isso daqui, ó? E a gente era muito fã, tinha na época o Little Brother, tá ligado? Quando eles tinham lançado o primeiro CD, o The Listing, a gente achou foda toda a atmosfera. Eles são muito bons até hoje, eles lançaram o CD recentemente, eles são muito bons, o Little Brother. E aí quem era do Little Brother na época era o produtor chamado Nairo Wonder. E esse cara produziu o disco inteiro no Fruit Loops, mano. E aí que eu vi a oportunidade. Falei, ó, as batidas do Nine Wonder é tudo feito nesse programa aqui. Falei, é aí que ele faz? Desse jeito aí? Falei, é desse jeito aqui, ó. Aí você vai fazer isso. Cara, dali pra frente, meu universo mudou, mano. Foi tudo ali, assim. Nossa, mano, virou a chave, mano. Descobri, tá? E aí, pra melhorar ainda, o Kamal deu uma cópia do programa pra gente no CD. A gente voltou com ouro na mala, mano. Você não tá entendendo, tá? Ele queimou uma cópia do programa pra vocês. Fruit Loops 2, meu amigo. Puta. Tem noção? Merda. Puta merda. Era quase igual o do PlayStation que eu fazia. Tipo, isso mesmo. E essa parada, tipo assim, então, tipo, a minha fase de... O que me influenciou, eu tô querendo falar com tudo isso, com questões... É que depende da fase, né, cara? Então, tipo assim, quando eu era só um cara que escutava rap com os meus 15, 16, 17 anos ali nos anos 90, o que me influenciou bastante foi aquele rap mais gangsta e tal, que tinha aquela pegada mais pá. Então, tipo, era esses que eu citei, Verbo Pesado, Funcionais, Filosofia de Rua e tal. Filosofia de Rua até que não, né? Um pouquinho mais leve ali, mas a gente gostava pra caramba também, escutava, decorava as músicas. Mais uma pá de outros grupos que eu não vou lembrar o nome de todos. Depois veio a fase de eu fazendo rap, tá ligado? Então aí as influências mudam, né? Porque aí você descobre que certas coisas que passavam despercebido pra mim enquanto um ouvinte, eu descobri que era muito difícil de fazer, cara. Então, tipo, pô, cantar daquele jeito ali não é fácil não, sabe? Ah, mas tem uma parada que chama flow, que é o jeito que você desliza quando você tá rimando em cima da batida, tá ligado? E aí, né, mano, tem uma parada que chama presença de palco, que tem um camarada meu que chama Pig, que em São José dos Campos é o cara que tem a melhor presença de palco que eu já vi, mano. Maluco doidão, assim, ó. Difícil alguém que assistiu o Pig e não lembra do Pig, como que ele é em cima do palco. Então, tipo, e aí a gente foi descobrindo um monte de coisa. E aí as nossas influências mudam, né? Então, o que a gente achava até que era da hora, gostava e tudo, não é mais referência pra gente naquele momento mais, né? Então, e assim vai seguindo, sabe? Então, hoje, com um pouquinho mais de maturidade, eu falo pra você, minha referência agora que eu escuto, as coisas que eu tenho escutado, bastante ainda é coisa antiga, tá ligado? Mas também tô abrindo minha mente para as coisas novas. E tem uma galera nova fazendo muita coisa boa também, né? Então, não paro de ficar abastecido nos meus fones, tá ligado? Tem muita coisa que me influencia agora, que tem coisas que me influenciaram. Mas, assim, vamos falar real. O que o Busta Rhymes fez nesse disco novo dele, mano? Ele é muito bom, mano. Eu sou mó fã do Busta Rhymes. É um cara muito bom. Então agora é o que eu tenho escutado mais. O novo fora, que ainda não saiu. E fora do rap, mano? Você costuma escutar muita coisa fora do rap? Fora do rap, eu gosto muito da Sharon Jones. Adoro Sharon Jones. 100 nights to know a man. Charles Bradley. Why it is so hard to make it in America? Why it is so hard? Essa galera dessa gravadora, né, que Depp Kings, né, a Depp Tone Records, gosto muito de funk, soul, bastante. Pagodão, né, mano? Sambão, eu gosto de escutar também, gosto de escutar. Mas também não coloco diretão aqui. Coloco mais assim, tenho escutado bastante também. Como faço, produzo beat, então eu escuto bastante aquelas playlists de que a galera fala hip hop lo-fi, mas né? Lo-fi, né? Que fala, mas enfim, que a gente chama de chilling beats, é uns beats mais calmo e tal, mais tranquilizante, eu acho muito louco. Mas assim, tô pesquisando, né, cara? A vida é uma eterna pesquisa. Agora eu tô pesquisando mais o universo grime, tá ligado? Então tem bastante coisa dali do grime que eu acho legal. Pesquisei durante um tempo o universo do dubstep, gostei de algumas coisas que vi, depois comi maçante. O grime eu vi que é da hora também. Hoje um amigo meu me apresentou uma outra vertente, uma outra parada que eu ainda vou escutar, que chama, quer dizer, que eu escutei hoje e que eu vou pesquisar mais, que chama Two Fingers, que é umas batidas estranhonas também. Fiquei louco, da hora, gostei. Então é isso, mano. Nessa eterna busca de aprender as coisas e de tentar evoluir, né, mano? Até musicalmente, eu vou sempre buscando umas coisas novas, assim, tentando ouvir, tentando entender. Mas é isso, mano. O que é bom é bom. Se é ruim, tá ligado? Então, tipo, eu fui atrás pra ouvir trap. Eu não gostei, cara. Não consegui gostar, velho. Nossa. Porque pra mim é muito ruim, tá ligado? Mas tem uma galera que gosta, tem público pra isso, então, beleza. A nossa parte é defender o direito dos outros gostar de uma bosta pra gente gostar da nossa bosta, mano. É, é isso mesmo. É, ué. Cada um com a sua bosta. Não é não? Satisfação, guerreiro, trocar essa ideia com você. Espero que seja essa apenas a primeira vez, pode crer? Porra, mano, satisfação é nossa. Que assuntos a gente tem, né, mano? É, então, eu peço já, desde já eu peço desculpa pros ouvintes aí, porque a gente vai emendando nos assuntos, vai entrando, vai falando outras coisas e tal. Mas é basicamente isso daí. Qualquer coisa, pergunta pra gente nos inbox da vida que a gente responde também. Quem tá escutando já tá ligado que tá sujeito a esse tipo de coisa e eu vou parar de pedir desculpa. Então tá certo. Você apertou o play porque quis, mano. Mano, fala aí, você tá pra lançar alguma coisa? Onde que o pessoal acha você? Dá seus merchandisings da vida aí. Demorou, eu tenho ali nas redes sociais do MCDO. No Instagram é do _ pura rua. DO _ pura rua. É, a página também do MC. Facebook, segue a gente lá. É, canal do YouTube também, estamos lá. Coloca lá do MC Luta ou do MC Redbox, vai aparecer lá, vai aparecer uma das participações que eu fiz. Se você não sabe quem eu sou, procura lá no Redbox, já tive 3 participações e tal. E no momento estou preparando um disco junto com o meu amigo Skitter, produtor bala daqui de São José mesmo, que já tinha produzido metade do meu disco, né? Da última vez o Luta, metade das batidas são dele. Produzido, que a gente fala das batidas, né? Que tanto eu quanto o Skitter, a gente tem uma concepção diferente do que é produzir uma música, o que é fazer a batida para uma música. Então, é um disco em parceria que a gente tá produzindo junto, e aí é uma produção mesmo. Então, a gente discute os temas, discute qual é a melhor batida, discute o conceito. Então, eu tô trabalhando com muito carinho nesse trampo aí, mano, pra vir da hora 2021, tá ligado? Quero no primeiro semestre ainda chegar com esse disco aí, porque a gente já tá, tipo, o disco já tá, tipo assim, ele tem que sair porque nós temos outros projetos depois do disco já, que a gente já quer meter marcha já, a gente queria colocar na frente do disco, aí eu falei, não, vamos por partes, a gente quis esse aqui primeiro, então vamos terminar ele e tal, e é isso. Primeiro semestre de 2021, tem disco aí do Skitter. E é isso aí, então. Firmeza? Basicamente isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a organização do Doc Sujo. Meu mano, Big, sujão de tudo, doidão do palco. Satisfação total trocar ideia com você, meu querido. É nóis, irmão. Valeu. Tamo junto. Porém, indiferente com a falta de igualdade, alguns chamam de evolução, outros modernidade. Eu prefiro o termo sabotagem à nossa liberdade. E continuamos sem saber a real dessa cena. Nossa passagem se tornou cumprimento de pena. E eu continuo atacando quem controla esse jogo, até que a minha revolta seja um problema. Quem financia a campanha? Quem vence a licitação? Quem te transforma em produto e coloca na promoção? Quem controla a pobreza e faz a divisão de terras? Quem vende arma pros dois lados depois que fabrica guerra, hein? Entender o que acontece não é difícil. É só imaginar que vive num grande hospício. Educação controlada, aumento de demanda, grande massa alienada, dopada de propaganda. Achar que não, mas você faz o que eles mandam. Quando sonha, quando acorda, pela rua, quando anda, eles sabem o que você quer, pois instigaram seu querer e te fizeram acreditar que é você quem comanda. Eu demorei pra entender todo esse nível de maldade, porém saber me trouxe essa responsabilidade, até que me faça entendido. Eu sigo na missão, levando rap aos seus ouvidos como conscientização, te aproximar da questão. Menos luz, água e pão. Quantos mano vão pro crime por falta de opção, pra ter no pé o símbolo de uma grande corporação? Quantos sofrem por aceitar esse tipo de situação, com vergonha de quem é por não ser modelo padrão? Sociedade segrega com discurso de união, pra não ter o peso da culpa, consumindo a consciência e com a ciência que as grades não trazem mais proteção. E toda essa divisão de a volta, exílio não regenera, só causa revolta. Na rua os mano quer, e se mandar você solta. Disposição não falta, onde a maldade brota. De baixo pra cima vem da base a mudança, e fazê-los entender é onde mora a minha esperança, pra que a real liberdade de expressão seja mantida. Eu mantenha essa utopia no olhar de cada criança. São razões pra duvidar, uma só pra crer, nessa que eu me apego, pra que a mensagem chegue em você. Não acredita nesse lance de que um lado tem que perder, pois quem criou a competição nunca vai se submeter. Rivalidade desvia o foco da trajetória proposital, ensina errado o conceito vitória, pra que todos sonhem com os dias de glória. De olho no futuro, se esquecendo de viver agora, faça o melhor que conseguir, seja o melhor de si, ajude a levantar quem do seu lado cair. Somos muito mais que disputa, e enquanto houver desigualdade, a luta não pode deixar de existir, por mais que não queira. Estamos todos conectados, por pior que pareça. A mudança é irreversível nesse mundo onde nada mais parece natural. Por mais que doa, desapegue da palavra impossível. Então chega, é hora de se refletir. Sei que você pode sentir, juntos podemos decidir, impedir eles de dividir. Então chega, sei que você espera mudanças. Então eduquem suas crianças a conviver com a diferença e a semelhança, pois a terra é única herança, então luta. A formação de privilégios necessita da destruição de direitos. Os direitos da maioria são simplesmente roubados. O Estado não cumpre sua constituição, porque esse punhado precisa ter privilégios demais. É preciso roubar os direitos. Por que a educação é uma porcaria? É inegável que a educação é uma porcaria. A pessoa termina o ensino médio e não consegue ler um texto. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, e luta é para uma vida. Black Sujo, o Black Cast do Sujo.